Enquanto isso, no consultório do Dr. Patusco... Não vai doer nada. Bota a língua pra fora e fala lá. Lá. De novo. Lá. Mais uma vez. Lá. Agora vem comigo assim. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Todo mundo quer fazer parte do clube. Skol apresenta Clube de Verão. Dia 25 de fevereiro, na Sarney. Os Paquitos, Patusco, Solamento e Cabedal. Ingressos na Academia Carlos Smith. Patrocínio MBK e Nassau Construtora.